Segurança Legal, episódio 231, gravado em 10 de março de 2020, DNS over HTTPS. Neste episódio, falamos sobre essa tecnologia que está sendo adotada nas novas versões do navegador Firefox. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brownpipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá, os nossos ouvintes. Finalmente, voltando a gravar de novo depois de um intervalinho, né, Guilherme? É um intervalo mais do que necessário para eu conseguir terminar minha tese, que foi já devidamente depositada. Ah, tinha que ter uma música, assim, de uma comemorativa, assim, uma banda. Eu vou procurar algo aqui, eu vou procurar algo na edição aqui, depois a gente vê o que deu para achar. O que acha? Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas críticas e sugestões de tema. Vocês já sabem, estamos à disposição pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, youtube.segurançalegal.com, iTunes e Spotify. Também temos a nossa campanha de financiamento coletivo lá no apoia.se/segurançalegal, onde você encontra as modalidades de apoio e também as recompensas para cada um dos apoios. Então, se você quiser ir diretamente para o tema principal, vá para 25 minutos e 37 segundos. Mensagem dos ouvintes? Vamos lá, mensagem dos ouvintes. A primeira mensagem vem do nosso ouvinte Augusto Matos, que deixou uma mensagem lá no episódio 226, A Culpa é do Usuário. Que seria uma pergunta, né? A culpa é do usuário? É uma pergunta, a gente não está acusando pergunta. O usuário. Não. E às vezes a gente acusa. A gente e toda a comunidade de TI, de segurança. De TI, de segurança, às vezes acusa o usuário, sim. É. Ah, que disse o Augusto, Vinícius? O Augusto diz o seguinte: como sempre, o episódio estava demais. Parabéns. Pô, valeu, Augusto. Obrigado. Só quero deixar alguns comentários. Se o ser humano deseja mais liberdade, como não encarar, então, a segurança ou seus controles e mecanismos como um entrave para que isso aconteça? Como quebrar o paradigma de que a segurança pode ser, então, o caminho para a liberdade de maneira segura no mundo digital? Existiria uma maneira de proporcionar segurança de maneira ágil a um toque? Ou, quanto mais liberdade, menos segurança? Será que é possível romper esse paradigma? Caramba, é um monte de perguntas e são perguntas profundas. Fala, Guilherme. Toca a ficha. Eu ia dizer o seguinte, eu acho que antes de responder, essas perguntas dele podem ser respondidas... Na verdade, elas não conseguiriam ser totalmente respondidas por nós, né? Porque eu acho que tem todo um componente aí político, no sentido das escolhas que a sociedade faz, né? Uhum. E essa é uma questão política, porque você tem leis que vão te restringir mais ou menos para que tu faça uma série de coisas, né? Tu tem segurança nos mais variados níveis dentro do Estado mesmo, né? A própria ideia de polícia, das leis e uhum. O que tu faz, que é crime ou não e tal. E acho que é uma questão filosófica também, né? Da própria concepção de liberdade que a gente quer, né? Sem dúvida. É isso que o Guilherme colocou é o caminho, exatamente o caminho que eu iria ir também. Quanto mais a gente se preocupa com segurança, mais, e conforme o Augusto colocou, mais empecilhos a gente tem na nossa vida. Então, de repente, por exemplo, aqui em 3 de maio, ainda tu pode sair de madrugada de boa para dar uma corridinha, se tu quiser, tá? Talvez em algumas cidades, algumas capitais, etc. Tá bom que não em qualquer lugar em 3 de maio tu pode fazer isso também, tá? Mas de qualquer maneira, no geral, tu pode e sem maiores problemas. Então, tu tem uma certa liberdade de sair aquela hora inusitada lá que tu quer sair para fazer a tua caminhada, correr, coisa parecida, e sim, correndo menores riscos. À medida que a insegurança aumenta para tua própria proteção, tu acaba limitando teus horários de saída e tudo mais, principalmente em cidades maiores, né? Então, isso te traz toda uma preocupação no sentido de se tem filhos, tu se preocupa em buscar, trazer, né, aquela coisa toda. Aqui tu vê, é muito comum tu ver crianças já um pouquinho maiores, mas andando sozinha, na rua, indo na escola, voltando da escola, etc. Mas é interessante, tu tá falando do ambiente, né? Tu tá falando daquele ambiente em específico, né? Isso, exatamente. E tu colocar segurança nisso significa tu começar a limitar as tuas possibilidades, limitar sim a tua liberdade, né? E aí, trazendo para uma coisa, para uma questão mais tecnológica, e a gente entra num ponto que envolve muita discussão, conforme o Guilherme colocou, que é de tu forçar alguma regulamentação, né, para garantir a segurança e fazer que seja uma coisa que a gente não tem que se preocupar de uma maneira tão intensa. Dou-lhes exemplos. A gente não se preocupa mais com a segurança, pelo menos em termos gerais, assim, com a segurança dos pneus que nós utilizamos nos nossos carros. Porque a gente sabe que existem certos padrões que têm que ser seguidos, existe algum nível de controle, de responsabilização de fabricantes de pneus, que nos garante uma qualidade bastante razoável, uma segurança bastante razoável no uso desses pneus que a gente compra, né? Esses pneus, né, de boas marcas e tudo mais. No entanto, a gente tem aquele caso que a gente sempre lembra, né, Guilherme, daquela aquele fabricante de pneus que sabia de uma falha nos pneus para SUVs que eles tinham, que tinha uma certa porcentagem daqueles pneus que iriam explodir e causar acidentes em alta velocidade. E eles, sabendo desse problema, avaliaram o risco, resolveram assumir o risco, e em razão disso um monte de gente se acidentou, gente morreu e tal, e aconteceu, aí eles sofreram um processo, aí nos Estados Unidos, que as multas não são de brincadeira, né? Eles tomaram uma multa muito bonita e acabaram fazendo o recall dos pneus e tudo mais. Então, hoje a gente está vendo essas questões, a própria questão da LGPD, que a gente já vem falando sobre isso e trabalhando com isso, a questão da proteção de dados, né, há algum tempo. Agora a gente passa a ter uma lei que vai forçar as empresas a serem mais cuidadosas e vai responsabilizar as empresas, as instituições que lidam com os nossos dados pessoais. E daqui a pouco a gente não vai mais precisar, assim espero, né? Eu tô falando de forma análoga à questão dos pneus. Daqui a pouco a gente não vai mais precisar se preocupar em usar um monte de extensão no navegador e tudo mais, porque a gente vai ter quem sabe, se tudo funcionar, talvez a gente tenha um mercado um pouco mais regulado no sentido de uso de dados pessoais. E a gente consiga exercer os nossos direitos mais facilmente responsabilizando quem usa os nossos dados pessoais ou conseguindo informações sobre o uso dos nossos dados pessoais de uma forma bem mais fácil do que hoje, que praticamente é inexistente. E quem sabe, com isso, a gente possa ter aquela coisa do pneu. Eu tenho um certo risco ali, sempre vou ter, mas eu tenho um nível de segurança razoável que me permite não me preocupar, desde que eu compre um pneu original, aquela coisa toda, né, do fabricante certinho. Eu posso confiar sem eu ter que ficar testando a qualidade do pneu pessoalmente, né? Então, quem sabe seja um caminho para a gente ter esse negócio. Mas é uma discussão política, econômica, bem profunda, sabe? Eu diria que está relacionado à natureza do risco, né? Na verdade, no que diz respeito à liberdade para o usuário, o Estado não te obriga, não obriga o usuário a tomar medidas de segurança. O usuário é livre para, respeitando a sua liberdade, ter os comportamentos inseguros mais absurdos que ele queira ter. Então, nesse sentido, do ponto de vista do usuário, ele tem uma liberdade bem interessante, né? Agora, do ponto de vista das empresas, por conta do risco que as atividades delas, leia-se aí, tratamento de dados pessoais, né? Por conta que esse risco traz para a sociedade, o Estado decide em maior ou menor grau, mas o que a gente vê, pelo menos na tradição de proteção de dados que a gente segue, que é uma tradição europeia, é o estabelecimento de uma série de regras de conduta, de maneira geral, que são as leis, né, que vão fazer com que as empresas tenham que se comportar de uma determinada forma para, no final das contas, evitar o risco. Só que isso tem um custo para as empresas e muitas vão dizer, olha, a minha liberdade de atuar, como eu bem entendo aqui, está sendo afetada pelo Estado que estabeleceu uma lei que, de repente, é muito rígida para essa atividade que eu presto. E aí eu acho que há um grande espaço para a gente discutir, fora do direito, mas no campo da política, se aquela lei é rígida ou não, né? Eu acho que tem todo um espaço, tem toda uma gama de possibilidades. Ó, isso aqui eles pegaram pesado demais, aqui para pequenas empresas deveria ter uma regra, né, mais aberta, não tão rígida e por aí vai. Agora, pensar que a gente não precise de uma lei de proteção de dados para não restringir a liberdade empresarial seria dizer que, usando a tua analogia, que a gente não precisaria de regras de segurança para fabricação de pneus, carros e produtos eletrônicos e elétricos e remédios e comida, e, né? Então, acho que é uma certa contingência do Estado que a gente vive limitar a liberdade. Não sei. É, não, sem dúvida. Bom, para não estender demais aqui, acho que isso dá um episódio, tá? É. Eu diria que são questões bastante profundas que já vêm sendo discutidas há bastante tempo. A gente não vai ter dificuldade de encontrar alguns artigos por aí. Talvez até seja interessante a gente, de fato, sim, gravar sobre isso. E a gente encontra material aí para dissertações de mestrado, teses de doutorado, com uma boa facilidade, eu diria. Os limites da segurança da informação no âmbito da liberdade, né? Quem sabe um pós-doc aí, Guilherme? Ainda não. entregou a tese. Se eu for fazer, vai ser sobre a comportamento, mas acho que mais pro lado da economia, assim, se algum dia eu voltar a estudar. Só já tá incentivos a possibilidade. É, depois que eu entreguei, eu pensei assim, nunca mais vou estudar. Mas no outro dia eu já tava cheio de ideias. Vamos escrever ideias sobre isso, vamos fazer. Mas enfim, então tá bom, cara. Eu acho que era isso, né? Tá. Então, Augusto, fica à vontade para continuar a conversa com a gente aí no via e-mail, nos respondendo se for o caso, e vamos ver se uma dessas transforma isso num episódio. Tá? Um grande abraço, obrigado aí pelo elogio. É, e nos desculpe pela imprecisão da resposta, eu acho que ela foi bem... Não é que não tem como ser diferente, eu acredito. É, eu acho que ele deu essa abertura existe, pra gente. Não existe bala de prata para pra esse problema aí. Talvez seja o grande problema, né, da segurança. Tá, assim, então... eu vou concluir essa resposta dizendo o seguinte, ó. Não existe solução simples para problemas complexos, tá? Boa. Deu, então vamos adiante. Valeu, Augusto. Valeu. A próxima mensagem, também sobre o mesmo episódio, Vinícius, veio da nossa ouvinte, a Daniele Primo. O que a Daniele nos falou? A Daniele disse o seguinte, olá, ela gravou também no mesmo episódio, né? Ela mandou o seguinte e-mail... Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem, Daniel, tudo bem com a gente. Sensacional o podcast, acompanha há um ano praticamente e é de qualidade excelente o trabalho de vocês. Daniel, muitíssimo obrigado. Neste episódio sobre a responsabilidade do usuário, parece que a gente acaba também caindo na questão de quem controla os controladores. Uhum. Sabemos que a questão monetária tem grande peso nas decisões e me parece que algumas falhas de segurança muitas vezes são propositais. Tá, eu vou fazer um primeiro comentário, que o meio dela é um pouco mais longo, né? Uhum. Aqui, nisso que tu coloca, Daniele, existe a questão da aceitação do risco. Tá? Então, a gente só investe até o nível que a gente percebe que vale a pena a redução daquele risco e até o ponto em que o risco se torna aceitável. Então, por exemplo... Há lugares que a gente não deveria frequentar a pé, né? Corre um risco muito grande. Então, tu vais de carro, ou com o teu próprio, um Uber, ou coisa parecida. E aí, tu reduziu o teu risco. Mas, tu não julga necessário, por exemplo, ir com um carro blindado, ou ir vestindo um colete à prova de balas. Uhum. Existe sempre o risco? Existe o risco, mas ele é num nível que tu consideras, ainda que de forma errada, se for o caso, uma avaliação mal feita, mas não é o caso aqui, isso não é relevante para a discussão nesse momento. Eu faço uma avaliação e eu acho que, não, olha, existe uma possibilidade? Até existe, mas é tão remota que eu não vou usar colete à prova de balas. Então, a gente faz uma avaliação, vê a questão econômica do risco, e chega um ponto que a gente aceita ele. E isso acontece em tudo, tanto no, numa avaliação de risco pessoal, quase que inconsciente, né, muitas vezes, quanto numa avaliação de risco totalmente e plenamente consciente, e feita cuidadosamente pelas organizações, pelas instituições. Então, nesse cenário, de novo, vou trazer agora a LGPD à baila, né? Uhum. A LGPD, o que que ela faz? Ela torna mais caro você não lidar com o risco de vazamento de dados pessoais. Então, ela eleva a barra, ela sobe um pouco a coisa. Então, agora é o seguinte, agora tu pode ser multado. Antes não tinha, até aconteceu uma multa ou outra, tem aquele episódio lá do caso das farmácias, né, que a gente gravou. Uhum, até uhum. Seria bom te puxar o episódio aí pra quem quiser ouvir. Porque a gente não tinha LGPD, a farmácia estava pedindo CPF sem dizer para quê, e ela foi denunciada no Ministério Público e foi multada, sem ter LGPD. Com a LGPD, isso fica ainda mais fácil de acontecer. Então, o que acontece? Como agora o risco, e lembrando que risco entra no cálculo, e talvez seja a coisa que mais pesa, o impacto, né, da efetivação de uma ameaça. Então, qual é o impacto possível de você agora ter um vazamento de dados pessoais, além dos impactos que já existiam? Agora, um novo impacto possível é multa de 2% do seu faturamento, limitada a 50 milhões, e você não poder mais fazer mais nada com aqueles dados. O episódio das farmácias é o 169. 169. Então, sim... É sempre uma questão, vamos assim, tu falou monetária, vamos falar de uma maneira geral, porque é uma questão econômica, sempre. Uhum. Tá? E isso vai determinar até que ponto você vai aceitar o risco e até que ponto você vai investir para reduzir ele ao máximo possível, até eliminar, se for possível. Uhum. Bom, vamos adiante. Na posição de usuária / desenvolvedora, acredito que hoje é urgente uma mudança, principalmente pelo fato de que dados... dão tanto um lucro e depois as empresas /Estado não são punidas caso os percam, caso, né, os extraviem. Os tratem de maneira ilícita. Tá? E essa mudança, se tudo der certo, é LGPD. Enfim, é muito motivador para mim ouvir vocês, porque eu tenho vontade de fazer pesquisa em segurança, mas sei que ainda tem um longo caminho pela frente. Mesmo assim, acredito que a segurança precisa existir de ponta a ponta na aplicação. Deixa eu fazer uma intervenção aqui. Ela disse que tem muita vontade de fazer pesquisa em segurança, né? Qualquer pesquisa que a gente vai fazer, ela primeiro escolhe, precisa partir de um tema, né? Ou seja, você tem que saber qual tema você quer pesquisar, por óbvio, e ela já tem o tema. Uhum. Mas, principalmente, precisa de um bom problema de pesquisa, né? Precisa de uma boa pergunta, ou seja, toda pesquisa parte de boas perguntas. E eu acho que ela tem boas perguntas aqui, viu? Então, acho que isso desde já a qualifica para pesquisar ela. É porque ela já tem um bom problema de pesquisa, me parece. Mas adiante. E aqui ela coloca um longo caminho pela frente. E eu só te digo uma coisa, tá? Quanto mais... Sócrates, né? Quanto mais sei, mais sei que não sei. Ou quanto mais sei, mais compreendo a extensão da minha ignorância. Então, caminho pela frente, um longo, quanto mais tu estudar, mais caminho tu vai ter. Mais longo ele fica, parece. Mais longo ele fica, mas isso é muito bom, tá? Seria muito chato a gente chegar no final. Em qualquer coisa. Legal, dela continua. Legal vocês terem citado a hostilidade da internet, porque os perigos se encontram mesmo em todo lugar. Por fim, além do meu agradecimento pelo trabalho de vocês, eu gostaria de deixar uma sugestão de episódio. Eu estudo gestão de TI, mas queria ser um dia pesquisadora de segurança e trabalhar na área. Vocês poderiam fazer um episódio sobre como entrar na área de segurança? Os caminhos para trabalhar profissionalmente? Se é melhor um curso ou mestrado, etc? E aí, Guilherme? Tu já separou, né? A gente tem o nosso episódio que a gente sempre cita aqui, que é o episódio 61, Carreira em Segurança da Informação, gravado lá em 2014. Talvez seja um momento realmente da gente aumentar esse episódio, sei lá, trazer depoimentos de outras pessoas também, porque fica uma visão muito particular, né? Ficou uma visão bem nossa, assim. E a gente sabe que essa nossa visão destoa um pouco do que o mercado entende, então até pra deixar ele mais plural, talvez a gente tenha que fazer um Carreira em Segurança da Informação número 2, para trazer depoimentos e visões outras, né? Mas tá lá no 61. Se você ver o 61, você vai ter algumas dicas disso que você tá perguntando. A gente tem uma visão bem mais voltada ao estudo formal, né, Guilherme? aquela questão da, de se vincular à academia, de ter uma visão mais geral das coisas. A gente recomendou até formação em ciência da computação, por exemplo, né? Uma engenharia da ciência da computação de maneira mais geral, assim, do ponto de vista TI, seria mais adequado, eu acho. Mas enfim, dá uma olhada no episódio lá, dúvidas, nos chama e a gente segue adiante. Eu tenho muitas dúvidas porque percebo que é um dos profissionais mais completos, entre aspas, né? Por assim dizer, porque sabe um pouco de tudo para testar as vulnerabilidades. Seria legal também vocês dizerem o que não fazer. A gente também falou do que não fazer. Eu lá. Acho que falamos, sim. Falamos faz muito tempo. É, até eu relatei uma situação que aconteceu comigo, se não estou enganado, acho que tá lá nesse episódio. Tá? Também tem uma pergunta pessoal. Na vida real mesmo, no dia a dia de vocês, vocês acham que um pesquisador arrisca a própria vida? Parto do princípio de que é uma pessoa que protege um patrimônio de quadrilhas, por exemplo, e às vezes pode se deparar até com uma máfia em um pior cenário. Tá, a frase que tu colocou, acho que ela não ficou muito boa, porque parece que todo cara de segurança protege o patrimônio de quadrilha. Uhum. Mas eu entendi, tu quer dizer que pode eventualmente chegar... Fazer alguma coisa desse jeito, né? Sim, sem dúvida. Tu tá protegendo um sistema e tem informações lá, sim, de repente uma facção criminosa, milícia, lá sei eu, qualquer coisa do gênero. É, a depender da área, a depender dos grupos que visam a estrutura que você trabalha, sim, até para não... Já tá meio grande a nossa resposta, mas há certas situações de pesquisadores e profissionais que tomam uma série de cuidados que a gente nem imagina. Então, sim, isso ocorre em alguns casos, sim. Não é muito frequente, mas ocorre. Ocorre principalmente em combate, assim, a fonte de renda de cibercriminosos, né? A gente, pessoalmente, a gente nunca teve nem nada, nem perto disso, assim, né, Guilherme? A gente nunca teve, assim, se sentiu ameaçado por alguma coisa, nunca. Nesse sentido, nunca. Tô pensando também, mas não lembro, Era isso, desculpa a verbosidade. Forte abraço, Daniele, primo. Daniele, um grande abraço. De novo, muito obrigado pelo teu e-mail, pelo teu contato e pelos elogios aí que tu nos enviaste. Então tá, obrigado, Dani. E a próxima mensagem vem do José Pimentel. Falando sobre a questão do episódio 229, ele comenta ali, né? Ele dá uma dica para nós. Ele diz assim: tenho acompanhado o trabalho de vocês e sou fã do podcast. Suas dicas têm sido muito úteis para o meu aprendizado. No episódio 229, respondendo ao ouvinte Jefferson, vocês sugeriram que ele iniciasse a carreira de segurança da informação cursando ciência ou engenharia da computação. Sim. Queria deixar a dica do curso de graduação em tecnologia da segurança da informação da Faculdade de Tecnologia FATEC. De 3 anos, 2.800 horas. A matriz curricular está no anexo. A FATEC é uma instituição pública do estado de São Paulo que está muito bem estruturada e tem excelentes professores. O vestibular não é dos mais difíceis. Em São Paulo, 5 unidades oferecem o curso em questão. Aí é a saber, a FATEC Americana, a FATEC Araraquara, a FATEC Ourinhos, FATEC Santana de Parnaíba e FATEC São Caetano do Sul. Grande abraço. Olha, muito obrigado, José Eduardo, pelas dicas. A gente acabou, que fique bem claro, né? Daqui a pouco começa a surgir um monte de distinção, né? A gente fez a divulgação por se tratar de uma instituição pública, tá? Porque senão daqui a pouco vai parecer que a gente tá fazendo propaganda de instituição privada e a com pau. Eventualmente a gente até pode fazer, não há problema. Quando for propaganda a gente avisa. Mas deixa eu só falar um pouquinho aqui sobre a matriz curricular, que eu gostei muito, viu? A gente vai disponibilizar ali. Mas coisas que me chamaram muito a atenção e coisas bem básicas. Uhum. Tem disciplinas de inglês em todos os semestres. Então isso você vai ter inglês 1, 2, 3, 4, 5, 6... Você tem 2 disciplinas de português, o que é fantástico, assim, tem certa... Claro que a gente quer formar o profissional mais rápido, você precisa jogar as pessoas no mercado, o cara tem que trabalhar o quanto antes, mas tem coisas que não dá para abrir mão e eu acho que essas 2 aqui, né, são ótimas. Primeiro semestre você já tem uma disciplina de princípios da segurança da informação. Uhum. Olha que interessante. E aí depois vai ter lá, inclusive, coisas do tipo fator humano em segurança da informação, auditoria em sistemas, fundamentos em perícia forense. Então eu achei bem bacana, olha. Vendo, pelo menos, sem conhecer eles, sem conhecer a instituição, uhum, mas vendo a matriz já me agradou. Legal, beleza. Então tá. Muito obrigado pelo teu e-mail, José, e pelo teu elogio. E a todos vocês que nos acompanham e nos curtem, né, nos auxiliem fazendo a divulgação dos gostos do podcast. Obrigado por nos falar. E falem para outras pessoas. Né, nos ajudem a divulgar o Segurança Legal. A coisa que é mais orgânica, né? No YouTube o pessoal diz: se você gostou do vídeo, clica no sininho, clica no sininho e tal. Não, recomenda, recomenda. É, acho que é melhor a propaganda, né? É, sem dúvida nenhuma. Bem, então tá, vamos agora pro nosso tema principal, Vinícius. Vamos lá. Bem, recentemente, essa notícia, ou saiu uma notícia na imprensa que, eu não sei se passou despercebida, assim, no nosso fórum, no nosso grupo de discussão lá no Telegram, dos apoiadores, chamou atenção, o pessoal discutiu, enfim. A gente viu uma menção a isso do próprio Schneier, né? Que é a utilização pelo Firefox, pela nova versão do Firefox, do DNS over HTTPS, né? Que não está habilitado por default. O Bruce Schneier, que é o grande pesquisador de segurança aí da atualidade, o grande rockstar, né? Ele é um cara com uma carreira bem extensa já. Bem sólida, tem uma fotinho dele, que ele usa boina, né? Que, deixa ele é pra um pouco mais excêntrico. Já tá grande. É. E ele diz que ele acha que o DOA, né, o DNS over HTTPS, é uma grande ideia. Né, ele acha uma grande ideia. A gente, né, e que estaria chegando muito atrasado, né? A gente, ao mesmo tempo que acha interessante você proteger as consultas de DNS, né? Vinícius, acho que dá para dar um overview um pouquinho, mas muito brevemente sobre o que é um DNS, né? Mas essas consultas estando protegidas e, de repente, estando a salvo dos provedores de conexão, parece uma boa coisa, mas também parece que há alguns problemas aí, né, Vinícius? É, bom, primeiro, só para deixar claro para os nossos ouvintes, talvez quem não é da TI e tá ouvindo esse episódio, assim, tá, o que é esse DNS, o que é isso, né, do que a gente tá falando. Então, só fazer uma breve revisão e tu me avisa quando estiver sendo longo demais, tá, Guilherme? Tá. Vou ser bem direto. É o seguinte, a internet, a comunicação entre os computadores na internet se dá por envio de pacotes de dados. Esses pacotes de dados têm como um remetente um equipamento. Você está se alongando demais. Não, tô brincando, vai lá. E como destinatário, um outro equipamento. Esses equipamentos são identificados por um número, que é o que a gente chama de endereço IP. Tá? Quem não tem familiaridade nenhuma com isso, pense num telefone, né? No número de telefone. Tá? Como se fosse um número de telefone identificando quem está ligando e quem está recebendo a ligação. Essencialmente isso. Só que quando você vai acessar a internet, vai pegar lá o navegador ou vai pegar qualquer outro software que utilize a internet, dificilmente, claro, quem é mais da área técnica acaba fazendo isso com mais frequência, mas dificilmente um usuário regular vai chegar lá na barra do navegador e vai colocar lá: eu vou acessar agora o banco. Então o endereço IP do banco é 186.40. Ele não vai botar um endereço, não vai botar o endereço IP, o número. Então, o que a gente precisa? A gente coloca um nome. Então, o próprio navegador e vários outros softwares que utilizam a internet vão fazer isso, utilizam rede, vão fazer isso. A gente dá para eles o nome do site que a gente quer acessar, por exemplo. Tá? Google.com. E então, ele tem que traduzir esse nome para um número. Traduzir esse nome para um endereço IP. Então, consultar uma lista telefônica e obter, então, a partir do nome da pessoa, o número dela. O DNS, claro que ele... Agora, quem entende bastante de DNS vai dizer: ah, mas não é só para isso, DNS é um banco de dados distribuído, não sei o que, hierárquico. Sim, tudo isso, mas eu não vou entrar nesse detalhe. O DNS, que é o Domain Name System, é um sistema de resolução de nomes, ou seja, é uma lista telefônica que a gente consulta perguntando: qual é o endereço IP do Google, por favor? Qual é o endereço IP lá do UOL? Qual é o endereço IP do segurançalegal.com? E esse serviço vai te dizer qual é esse endereço IP. Só então, de consultar essa lista telefônica, é que você vai efetivamente falar com o servidor que tem o site que você quer acessar. Só então isso acontece. Tá? Certo. O que que acontece? O DNS é um protocolo, o DNS em si, ele é um protocolo já, vamos dizer assim, antigo, porque é uma coisa que existe praticamente desde o início, não do início da internet, que a gente já usava um arquivo host e tal, mas desde muito tempo a gente tem o DNS rodando na internet. Uhum. E o DNS não é um protocolo com vários protocolos lá do começo, e não tem lá uma segurança, originalmente uma segurança... não tem segurança nenhuma, na verdade. Qualquer um que estiver no meio do caminho vendo um pacote perguntando qual é o IP do fulano consegue ver o que está tentando ser acessado, consegue ver que eu estou tentando acessar o segurançalegal.com e consegue, vamos dizer assim, interceptar e alterar eventualmente a resposta. Então... isso assume relevo quando você está em redes públicas e abertas, né? Quando você diz, qualquer um pode ver as consultas que você está fazendo, né? Exatamente. Mais ou menos, mas na sua casa isso vai ser um pouco mais restrito, o provedor vai conseguir saber. Isso, né? O que acontece? Essa lista telefônica, não existe uma lista telefônica na internet. Essa lista telefônica está dividida em pedaços, servidores afora da internet. Só que você normalmente utiliza um servidor, ou dois, ou três, etc., mas você utiliza normalmente o servidor que o teu provedor de acesso envia para o teu roteador. Se tu está acessando com fibra, DSL ou coisa parecida. Ou na empresa, o teu computador está perguntando, está pedindo fazendo essa consulta para um servidor de DNS que foi configurado na empresa. Tá? E como esse negócio é distribuído, um servidor pode pedir para outro servidor, que pode pedir para outro e assim por diante. Tá? O que que acontece? Mesmo que você esteja navegando com HTTPS, acessando seu banco, por exemplo, ou qualquer outro site, antes de você fazer essa conexão segura com o site, você teve que fazer essa consulta a essa lista telefônica, o DNS. E essa consulta, em geral, é desprotegida. Então, se você vai no... E aí o Guilherme colocou numa rede pública, é pior, né? Claro. Tu vai numa rede de um barzinho, tu vai na rede do aeroporto, tu vai em todos os lugares que tu vai, se não utilizar uma VPN, aí são outros 500, né? Se não utilizar uma VPN, o que tu vai estar, mesmo que a tua conexão seja segura, quem está te fornecendo aquele acesso tem toda a possibilidade de saber aonde tu está indo, ou seja, que acesso tu está fazendo pelo DNS, e pode saber, e consegue alterar as respostas. Então consegue, por exemplo, tu vai tentar acessar um banco e tu conectou na rede maliciosa do Vinícius e o Vinícius botou uma lista telefônica dele lá dizendo que o telefone do banco é outro, que não o telefone real. Uhum, uhum. E você cai no site que o Vinícius criou lá, que é igual ao banco. E você vai lá e coloca o seu usuário, a sua conta e senha, etc. E o Vinícius grava isso no arquivo e depois acessa a tua agência. Entendeu? Mas o DNS sobre HTTPS não resolve esse problema, ele resolve outro problema, né? Aí que vem a coisa. Esse problema, ele é resolvido, de fato. O que que acontece? Existem várias tentativas de proteção do tráfego DNS, tá? E... a gente tem duas situações. Uma é quem está no meio do caminho vendo esse teu tráfego, te oferecendo serviço, saber onde tu está indo, e alguém, a outra possibilidade é alguém alterar a resposta. Essas duas situações aí que vem, nós vamos falar agora do DOH, que é o DNS over HTTPS, tá? Que é botar uma resolução, usar HTTPS, o mesmo protocolo que a gente utiliza para acessar as páginas, tá? Usar esse protocolo para dentro dele fazer as requisições de DNS. E aí essas requisições estariam protegidas entre você e o servidor de DNS que você escolher. Olha qual é a chave aí, tá? Uhum. E o teu provedor no meio do caminho, mas aí a tua empresa também, a área da TI da tua empresa, o servidor, eles perdem o controle das tuas resoluções DNS. Eles não conseguem ver que resoluções ou que pesquisas nessa lista telefônica que tu tá fazendo e não conseguem ver também as respostas que tu tá recebendo. Porque tá cifrado fim a fim, então, de fato, eles não conseguem obter essa informação do DNS. Uhum. Vamos ver agora, assim, vantagens e desvantagens disso. Número 1. Lá no Firefox, tá bem fácil de... Bem fácil, né? Tem que entrar nas configurações lá para ativar. Mas é algo que é fácil de você ativar e utilizar, mais fácil que uma VPN, dependendo da VPN que você pode tentar passar para o usuário. Mas isso aqui é interessante. O usuário vai lá, ativa esse negócio, ele está no cybercafé, ele está no restaurante, ele está no aeroporto, está em locais públicos. Sem dúvida nenhuma, ele vai estar mais protegido usando DNS em cima de HTTPS, o DOH, do que confiando no DNS que esses locais estão te entregando. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, tá? Que seria uma coisa boa. Segundo ponto, que tem a ver especificamente com o Cloudflare, que é a empresa que oferece resolução de nome, uma que oferece, entre outros serviços, resolução de nomes, e eles fizeram a Firefox, a Mozilla, fez uma parceria com eles para eles serem o default, o servidor default no Firefox. Você pode botar o que quiser, mas o default são eles. Então, se você ativar por default, você vai consultar a Cloudflare. E a Cloudflare, ela tem uma coisa que eu duvido que seu provedor tenha te passado. E aí entra tu, né, Guilherme? A questão do... Os DNS que os nossos provedores entregam, ou seja, eu vou lá, me conecto, ele oferece de DNS, é uma coisa transparente, eu não preciso fazer nada, isso é por default, na brincadeira. Mas o que falta, Guilherme, por parte do provedor no fornecimento de serviço? E o que é, Claudio, um ponto interessante que eu coloco dessa tecnologia? Eu acho que essa é uma questão que daí também vai ser um outro problema que a gente vai tratar depois, que é a questão da centralização das consultas, né? Porque o que acontece hoje é que, via de regra, a gente utiliza uma série de serviços de DNS que são descentralizados, que permitem uma série de controles, né, empresarialmente, se falando, né, dentro das empresas e tal. Mas para nós, usuários de internet domésticos, a gente vai receber, como o Vinícius colocou, o DNS do provedor. E é interessante, porque daí entra um aspecto legal do Marco Civil da Internet, né? Hoje... Todo mundo só fala em Lei Geral de Proteção de Dados, né? Mas o estudo do direito e das novas tecnologias, eles envolvem uma série de aspectos envolvendo o próprio Marco Civil da Internet, que faz, num primeiro momento, uma distinção geral entre tipos de provedores, né? Os provedores de conexão e os provedores de aplicação. Então, o provedor de conexão é aquele que te fornece o acesso à internet de maneira geral. E, por exclusão, todos os outros serviços que os provedores prestam são serviços de aplicação, né? Só que daí tem um problema, que o provedor de conexão é aquele que te fornece o DNS. E o artigo 14 do Marco Civil da Internet diz que, na provisão de conexão onerosa ou gratuita, é vedado guardar os registros de acesso a aplicações na internet. Ou seja, o que o artigo 14 diz é que o provedor de conexão, ele não pode saber o que tu acessou. Ele não pode guardar esses registros. Saber ele vai, mas ele não pode guardar, né? E aí nós vemos uma série de questões, né, Vinícius? E de situações e de hipóteses que os provedores de conexão guardam e até mineram essas informações, né? Basta a gente pensar naquelas respostas personalizadas dos provedores, né? Você tenta acessar um site, Oi, fazia isso. Aí quando ele não encontra o site, ele te joga para um site lá personalizado e tal, até com questão de consulta, né? Ou seja, o que o DNS sobre HTTPS faria dentro, ou seja, no browser, isso configurado por default, seria retirar dos provedores né? A gente não está dizendo que eles fazem, mas protegeria o usuário de possíveis interceptações ou possíveis usos que eles poderiam fazer das consultas DNS. Veja, eles não conseguiriam saber o conteúdo. Uhum. Né? O teu provedor de acesso, de conexão, via de regra, né? Ele não vai conseguir interceptar o conteúdo de algumas comunicações que você fizer se elas estiverem protegidas, né? Ou seja, você acessa o teu site do banco, né, guarda, se tudo estiver bem, bem certinho, o teu provedor de conexão ele não vai conseguir interceptar o teu tráfego. Mesmo que ele tenha uma ordem judicial, né, esteja cumprindo uma ordem judicial, ele não vai conseguir fazer isso. Mas ele ainda sabe, não só por causa do DNS, né, mas ele ainda sabe que você acessou aquele destino, né? E talvez a grande vantagem seria colocar pro usuário final, seria colocar um novo nível de proteção que vai impedir que os provedores saibam o que você está acessando. Quer dizer, no final das contas eles ainda poderiam saber porque eles estão te ligando a um determinado IP, né? Exato, aí que tá. Ele não consegue ver a requisição que tu tá fazendo, mas ele, no momento que tu faz a conexão depois... É, ele vai saber, é verdade. Ele sabe para quem... Ele sabe o número de quem tu tá ligando. Uhum. E aí, esse número pode ser facilmente levado de volta pro site. Uhum. Tá? Claro que tem sites que ficam... que são hospedados em grandes provedores e tudo mais, e que compartilham um IP com outro site, você não pode não saber exatamente qual é o site. Uhum, mas grandes sites, e vários, né? Tem um IP específico, então você pode fazer o caminho inverso. Assim que você pode pesquisar pelo nome, saber quem tem qual é o IP, né? Qual é o endereço, você pode, pelo IP, saber qual é o provável site que está hospedado lá. Então, assim, ele ainda assim é possível o provedor saber onde está indo. Então, dito tudo isso, Vinícius, tem uma questão positiva que você muito bem colocou, né? Os nossos provedores... Primeiro que os nossos provedores de acesso, eles não dizem, pelo menos as políticas que eu já li, eles não dizem nada sobre o que é feito com as tuas consultas DNS. Ele é completamente opaco o negócio e veja, é uma atividade de tratamento de dados pessoais, né? Sim, é sem porque dúvida. Se eles conseguem identificar que o fulano de tal acessou tal site, você está ligando a pessoa a algum fato e, portanto, a identificando. O que o Cloudflare está fazendo é... Porque a grande preocupação era, tá, mas a gente vai entregar, então, todas as nossas consultas. A gente não entrega mais para o nosso provedor, mas a gente vai centralizar tudo no Cloudflare e vai saber tudo que todo mundo está acessando que usa o Firefox. Mais ou menos, porque o que a política deles é clara em dizer é que eles apagam em 24 horas de maneira permanente, eles apagam todos os logs temporários, ou seja, eles guardam, eles dão uma lista aqui de quais informações eles guardam, não sei se tu quer comentar essa lista depois, Vinícius. Mas... Na verdade, é interessante essa lista porque ela praticamente não tem dados assim, pessoais, sabe? Ela, na verdade, não tem, é só uma série de dados técnicos sobre a consulta DNS. Na verdade, tem o IP, né? O IP tem um IP, dado pessoal. Eu diria assim, é o único, a vinculação do IP com a consulta sendo feita. Uh-huh. Que é natural que tem que fornecer de qualquer jeito. A sacada realmente é eles estarem apagando isso em 24 exatamente. Horas. Exatamente. Né? Em até 24 horas. E dizendo isso na política, né? Exato. Veja que dentro dessas 24 horas, claro que eles não estão, dizem que não estão também usando esses dados, né? Mas dentro dessas 24 horas, tu ainda poderia utilizar esses dados e tal, mas o fato é que eles estão se comprometendo de uma forma que nenhum provedor se compromete, né? A gente sequer sabe como é que os nossos provedores lidam, o que, que eles fazem com as nossas consultas DNS. Ou se eles até não estão descumprindo o artigo 14 do Marco Civil, né? Exato. A gente não sabe isso. Ali existe uma política muito clara. E que é muitíssimo interessante. Né? Vocês estão dizendo que não guardam... Não, a gente não guarda registro. A gente fica temporariamente nos nossos servidores aqui e depois é excluído. Outra coisa, Vinícius, é que... Tá, mas eu acho que a grande questão, acho que tu pode passar a discutir isso agora, Vinícius, que é a questão problemas envolvendo a centralização, né? De repente, todo mundo usando um único DNS e tal. Mas a gente falou do Cloudflare, tem também o serviço público de DNS do Google, né? Que é 8.8.8.8 e 8.8.4.4. Né? O do Cloudflare é 1.1.1.1. Ou 1.0.0.1. Ah, também tem esse? Ah, também legal. Tem. E o Google também tem uma política de privacidade de como eles lidam com os dados nessas consultas públicas de DNS. Eles também dizem que apagam de 24 a 48 horas, né, nos logs temporários. É só 24? 24. Né? Mas eles guardam algumas informações aqui de forma permanente, né? E uma dessas informações que eles guardam de forma permanente, eu estou vendo outras aqui, é a informação de geolocalização do usuário. Uhum. E esse é um dado pessoal que é um dado pessoal, informação de geolocalização, porque é identificado ou identificável, né? Uhum. E a depender como eles fazem isso, se está ligado com o sistema operacional ou o próprio Android, eles vão saber, tem uma grande chance de saber quem tu é. Embora eles digam que eles não correlacionam esses dados, né, com outras informações pessoais que o Google tem de outros serviços. Eles dizem isso claramente. E armazenam, né, por amostragem, né? Eles, é outra coisa que eles colocam, que eles para fazer esse storage permanente, eles selecionam registros por amostragem, e aí eles descartam uns outros e esses eles armazenam. Sim. Então, eles não só anonimizariam as consultas, como descartariam parte delas para ficar com uma... para ficar com apenas com uma amostragem daquela região. Uhum. É. Mas sim, informação... é que tem geolocalização na brincadeira. É que a informação de geolocalização não tem, né? Não guarda, pelo menos. Não é guarda. Que essa informação de geolocalização, tá, tu tá acessando o Google via no teu computador pessoal, né? Ele vai pegar a informação de geolocalização do teu IP, né? Que pode ser, que vai ser aproximado, não vai saber exatamente onde tu estás, né? Ou se teu navegador no celular lá tá permitindo que os sites obtenham a geolocalização, né? Aí teria sim, que GPS. Ver... É, aí teria que ver se eles pegam informação de GPS, que daí seria bem problemático. Bem, né, problemático. Mas ao mesmo tempo, se eles estão falando a verdade aqui, que eles não fazem correlação entre as informações das consultas de DNS com os outros serviços que eles têm, se eles estão falando a verdade, e se eles forem manter isso para sempre, é positivo também, né? É. Eles dizem, por exemplo, que nos logs eles não têm informação pessoal identificável, nem mesmo informação sobre IP. Então não teria como correlacionar a tua navegação depois com consultas que tu fez no passado. Então, sim, essa explicação toda que a gente deu foi a segunda coisa boa, né? Da gente, então, ter essa ter uma política de privacidade, por exemplo, vinculada com um serviço que a Mozilla resolveu colocar como sendo default, você pode alterar, né, que seria o Cloudflare. E, pelo que o Guilherme colocou também seria adequado usar o Google Public DNS. DNS. Então, usar o DNS do Google. Porque a gente tem aí uma vantagem com relação aos DNS dos nossos provedores por aí, que tem uma política de privacidade clara dizendo o que é que faz e o que é que não faz com os dados. Já os nossos provedores, e isso atinge, o Guilherme colocou a questão dos usuários domésticos, mas atinge também as empresas, organizações, sim, né? Sim, não, sem dúvida. Que recebem os DNS dos seus provedores. E qual é a política? Cadê a política que diz, ó, nós fornecemos serviço de DNS e nós não mantemos registro nenhum? Onde é que diz o que é feito? Ou a gente guarda isso e vende isso aqui para nossos parceiros? Então, é melhor usar um serviço que tem uma política clara do que você utilizar um serviço que você não sabe exatamente como está sendo conduzido. Né? Do teu provedor, né? Do teu provedor. E não estou dizendo que o provedor é malicioso. Ele pode estar conduzindo na melhor boa vontade, mas não está fazendo isso na maneira mais cuidadosa ou cautelosa possível. Né? Ou dentro do que recomenda a LGPD, por exemplo. Sem citar nenhum provedor, mas vendo o histórico dos nossos provedores de acesso no Brasil, eu acho que eles não têm esse benefício da dúvida que tu tá colocando. É bom, tudo bem, vamos lá. É. Então, essas seriam as duas coisas boas, tá? Agora, então, nesse sentido, eu acho que o Schneier tem razão, é uma coisa boa. Eu diria que pro usuário que tá para cima e para baixo com seu celular, com seu notebook, viajando... Isso é algo bom, eu diria, ative. Tá? Na verdade, melhor ainda, nós vamos discutir esse assunto aqui, mas melhor ainda seria você contratar um serviço de VPN, como o Proton VPN da vida ou algum outro, tá? E você está numa rede que você não confia, você conecta naquela rede, se conecta na tua VPN e pronto. Aí realmente aí não tem nem como saber onde é que está indo. Tá? Só sabe que está fazendo uma VPN, mas não está sabendo onde é que está navegando nem nada. Aí realmente é seguro. Mas, pensando no geral, assim, é sim muito bom. Acho que aumenta o nível de segurança de fato. Dá um pouco até talvez daquela segurança que os nossos ouvintes comentaram lá na sessão dos e-mails. Sim, o... É, Augusto Matos. É, da questão de tornar a segurança uma coisa mais automática, né? Então, sim, melhora nesse aspecto. Porém, isso gera um problema bem sério dentro do ambiente corporativo. Ah, por quê? Como o tráfego de DNS é em cima de HTTPS, que é um protocolo tipicamente permitido para você, você usar dentro da empresa. Usar dentro da empresa. É o que você espera até que seja utilizado. O usuário consegue ativar isso nos seus navegadores, dentro da tua estrutura, ele consegue ativar isso no navegador dele. E a partir daí, tu perdes todo o controle da resolução de DNS. Então, a primeira coisa, o primeiro ponto negativo é tu perdes a possibilidade de auditar as resoluções DNS que as pessoas que estão dentro da tua estrutura estão fazendo. Mas Vinícius, se tu estiver utilizando, se as pessoas estiverem navegando por um provedor, num servidor proxy, ainda assim, depois de feita a consulta, tu ainda poderia bloquear por meio do proxy, né? É, ainda tu poderia fazer por meio do proxy, só que daí é o seguinte, isso só tem sentido se tu usar um proxy transparente, não seja um proxy que o navegador não sabe que existe. Uhum. E você está forçando a passagem por ele. Mas assim, o proxy, a não ser o caso, citando o caso que tu usa proxy transparente, aí vai ter outras complicações, mas quando tu configura o proxy no teu navegador, aí ele nem vai fazer a resolução do DNS, isso vai ficar a cargo do proxy. Uhum. Então o proxy vai receber requisição e ele vai se virar para fazer requisição. Então se você tem um proxy na empresa e esse proxy está configurado no navegador diretamente, né, ele vai fazer a resolução para o navegador. Então assim, o proxy vai ter que ver a comunicação de qualquer jeito. Não tem história. Tá? Uhum. Ali, então tu tendo um proxy, tu consegue de alguma maneira ainda auditar ali. Tá? Se tu tiveres se tu não tiver proxy ou tiver um proxy transparente, o navegador vai continuar fazendo as resoluções por fora, né, uhum, direto com o DOH lá configurado no navegador, mas a navegação vai passar pelo proxy, tu vai ter aquela mesma possibilidade do navegador, do provedor, de com proxy ou sem proxy, tu conseguiria ver isso, tu pode ver o IP onde o cara está conectando. Uhum. Mas não consegue ver conteúdo se for HTTPS, né? Então assim, dentro da empresa, se tu tiver proxy configuradinho direitinho e tudo mais, isso não vai te atrapalhar tanto, porque o usuário praticamente não vai conseguir usar o DOH. esse é o resultado. Se tu não tem proxy na empresa e tem resolução DNS apenas, e tu usas essa resolução de DNS para auditar o que está acontecendo ou para fazer algum bloqueio de site por DNS, que não é uma coisa muito efetiva, tá? Uhum. Ou seja, não quero que ele acesse g1.com.br. Então tá bom, quando ele perguntar no DNS por g1.com.br, eu digo que não existe o domínio, ou respondo com um IP que vai jogar lá numa página dizendo você não pode acessar esse domínio, assim. Uhum. Então se tiver esse tipo de controle, ele não vai funcionar se o usuário habilitar o DOH no navegador. E Vinícius, e se tu bloqueasse no firewall o 1.1.1 e o 1.0.0.1? Não, aí que tá. Se você bloquear no firewall o acesso aos servidores DNS do DOH, e você vai ter que começar a fazer uma lista disso, sim, aí você impede que o navegador funcione. Né? Uhum. Ele não vai conseguir fazer essa requisição. Poderia ser uma saída. Poderia ser uma saída para fazer o bloqueio disso. O ideal... Bom, assim, ó, então isso vai isso vai gerar alguns problemas. Então tem essa questão da auditoria e tem mais um problema interno ainda, tá? Uhum. Se você tem nomes que internamente... Internos, claro. São resolvidos para os IPs internos, os IPs que valem só dentro da tua rede interna, dentro da tua empresa. E tu tens o mesmo nome numa rede externa, né? Na internet, que resolve para um outro IP, o que vai acontecer? Primeiro, o teu navegador não vai tentar perguntar na rede local qual é o IP do servidor do sistema tal. Uhum. Ele vai perguntar direto na internet. Se não existe, lá fora, ele vai dizer não existe, e o servidor tá ali, tu não consegue acessar. E se existe o nome lá fora, provavelmente ele vai estar apontando pro IP externo do teu servidor, privado na internet. E aí tu não vai conseguir acessar também, tá? Via de regra, não sei como algumas configurações não, mas via de regra tu não vai conseguir acessar. Então tu vai perceber que vai ter usuário que vai, se esse negócio for habilitado por default, vai começar a ter gente reclamando pra ti, né? Agora falando pra ti do cara da TI, né? Que não tá funcionando o sistema tal. Aí tu vai lá e acessa, o sistema funciona. Cara, não, tá funcionando, tá no ar, tô vendo aqui. Não, não, não funciona. Diz nome que não existe e tal. Aí tu vai lá ver, o cara vai estar com o DLH ativado no celular ou no navegador no, na máquina. Então, isso também vai gerar algum problema. Tá? Então... em via de regras, as empresas têm, né, sistemas que só são usados internamente e tu faz isso via DNS, né? Tu vai quebrar uma forma de acessar os sistemas dentro da empresa, né? É, tu vai, uma resolução de nome estranho, tu vai quebrar, né, ali. Quem tem proxy vai estar mais tranquilo nessa brincadeira. Tá? Agora... VPN é pior mesmo, dentro da empresa VPN é pior. Se o cara estabelecer um VPN de dentro da tua rede pra fora, aí sim, aí tu não tem controle nenhum, tá? Mas sim, isso pode gerar alguns problemas. Considerando essas duas coisas que a gente ponderou até aqui, tá? Sem pensar em outras alternativas pra segurança do DNS, eu diria que a gente tem ganho potencial maior do que perda. Sim, porque a empresa pode simplesmente... É difícil a empresa dizer para a empresa proibir o uso de um determinado browser, né? Não, ela pode simplesmente bloquear. Ela pode tentar bloquear os IPs do Cloudflare, ela pode bloquear o IP dos IPs do DNS do Google. Aí o cara vai ter que desabilitar aquilo, né? É. Mas aí o cara chega com o notebook dele lá dentro, tu vai ter problemas de abertura de chamados lá, não funciona. Vai ver até descobrir, tu pode ter pelo menos no início, se a equipe de TI não estiver bem preparada, né? Dificuldade em resolver esses problemas, né? A gente vai compartilhar um link depois com vocês que tem assim como se ativar em cada um dos navegadores, no Chrome, no Edge, no Opera. Não use o Opera. No Vivaldi, no Brave, use o Brave e no Firefox. Tá, como é que você pode ativar ou desativar isso conforme você achar interessante. Tu vai dar esse link mesmo e vai acabar com os nossos colegas que trabalham com suporte, né? Bom, vai fazer isso. Mas a gente já deu a solução para acabar com a alegria do usuário que achava que ia poder usar isso de uma forma fácil para esculhambar com tudo. Tá bom. Mas assim, considerado isso, né, a gente tem, acho que mais vantagens que desvantagens, acho que a gente ganha no final das contas, acho que a gente ganha mais do que perde. No geral, pensando na segurança dos usuários e é muito melhor tu chegar no restaurante e estar usando via HTTPS a resolução de nome do Cloudflare ou do Google, né? É melhor você chegar no restaurante e não usar a internet. Começa por aí, né? É verdade. Senta lá e vai jantar, cara. Ficar mexendo no celular. Mas o teu ponto é... Mesmo que não mexa na droga do celular, ele pode estar lá se comunicando... Pode não. Ele vai estar se comunicando, mandando informação tudo com o telado e usando DNS, inclusive. Claro. Então... eu acho que a gente ganha mais do que perde. Agora, acho que essa é a melhor solução? Não. É um padrão do IETF, tá? Do Internet Engineering Task Force, então não é uma coisa que a Mozilla inventou e era isso, tá? A Mozilla capitaneou a coisa, mas é um padrão descrito no RFC lá no IETF, assim como todos os outros protocolos, o próprio HTTP, o HTTPS, o DNS, o DHCP, todos esses protocolos todos, e como a internet funciona, a gente tem lá as RFCs bem definidas. E esse não deixa de ter a sua RFC também. Então, isso está tranquilo. Mas a gente também tem alternativas. A gente tem, por exemplo, o DNS over TLS, que resolve o problema... O primeiro problema, que é da possibilidade de interceptação do DNS e de eventual modificação das respostas para tentar te mandar para um site falso ou coisa do gênero. Então, esse DNS over TLS seria pegar o DNS que nós temos hoje e fornecer aí sim um nível de criptografia em cima dele, sem ficar enfiando ele dentro de outros protocolos como HTTP, causando confusão, né, na rede. Então, você poderia, por exemplo, ativar... E isso está disponível também. Você pode ativar o DNS over TLS lá no seu servidor e as consultas todas serem feitas para o teu servidor dentro da empresa e todas elas protegidas de forma criptográfica, sem esse esquema de ficar consultando DNS externo. Dentro da empresa, show de bola, perfeito. E resolveria também a questão para o usuário, porque ele poderia usar DNS over TLS, ou seja, por default lá no celular dele, ou no computador, se conectando de novo no Google, no Cloudflare, que oferece o mesmo serviço, em cima de outro protocolo, né? Então, isso a gente poderia fazer de um jeito a não esculhambar muito com as redes internas das instituições por aí, não causando tanto problema. Eu acho que seria o ideal, tá? Mas isso, olha, estou discordando do Bruce Schneier, tá? Até certo ponto. Olha, tá? Eu vou te dizer, a gente já está terminando, né, Vinícius? Sim, sim. Tá. Eu vou te dizer, concluindo também, eu acho que eu tendo a concordar contigo, eu acho que traz mais benefícios do que problemas, mas eu estaria completamente aberto a rever essa posição, sobretudo envolvendo os impactos dessa centralização, sabe? Porque nos Estados Unidos as grandes empresas estão contra isso, porque, claro, elas vão perder um potencial de controle sobre o usuário que elas teriam, né? Então, talvez o fato de muitas empresas, inclusive Google, estar contra isso, seja justamente uma demonstração de que isso é bom para o usuário, certo? É, exato. Agora, é um bom sinal. Pode ser um bom sinal, né? Olha, quem está contra a medida diz muito sobre a importância da medida, né? Isso em vários níveis, para se dizer. Mas o que eu quero dizer é que eu estaria aberto a repensar, e acho que tu também, né? A gente está sempre aberto, né? Claro, sim. A repensar e a rever isso nesse aspecto de centralização, que eu acho que pode ter talvez outros problemas aí que no final das contas tragam questões maiores aí até sobre, de repente, a gente acreditar demais na integridade do Cloudflare, sabe? Uhum. Porque no final das contas tudo isso tá se... tá repousando na boa fé que a gente deposita no Cloudflare sem auditar a estrutura deles, né? Uhum. Então, a gente tá dizendo que é bom porque a gente está confiando no Cloudflare. E eu não sei até que ponto... Acho que não pode confiar em ninguém na internet, essa é real, né? Vi essa última notícia aí agora da empresa suíça lá que fabricava criptografia, mecanismos de criptografia desde os anos 50, passando informações para os governos. É, exato. Então, Suíça ainda por cima. É. Então acho que tem esse aspecto aí que eventualmente poderia prejudicar o nosso argumento também, né? Não adianta, a gente tem que confiar em alguém em algum momento, não tem como. Não tem como fazer isso sem ter esse princípio, né? Sim. E eu acho que nos protege, e aí eu já vou encerrando da minha participação aqui para a gente encerrar esse episódio, a gente volta àquela questão colocada pela Daniela lá no começo, tá? Da questão econômica e até que ponto algum nível de regulamentação, forçando auditorias, exigindo a abertura das caixas pretas que tem por aí, vídeo, Facebook, né? Aquela questão do Facebook, das atividades fora do Facebook, que o Facebook batia de pé junto, que não fazia, que não sei o quê. Você pode procurar lá na timeline do nosso Twitter, tem lá um videozinho bem simples mostrando como você dá uma olhada na sua atividade fora do Facebook, que está no Facebook, no teu app lá do Facebook, e como é que você pode olhar o que que coletou sobre você, como é que você pode fazer para desconectar isso e apagar isso. Então, essas coisas todas estão aparecendo por causa da GDPR lá na União Europeia. Aqui no Brasil, a gente vai começar a ver os efeitos da LGPD. Então, algum nível de controle, regulamentação a gente precisa. E lembrando, a LGPD impõe, por exemplo, a necessidade de auditorias independentes de sistemas. Então, isso vai nos dar um nível maior de confiança no ambiente. Não absoluta, mas vai dar. E, enquanto isso, a minha conclusão sobre o DNS over HTTPS é o seguinte, use. Use, fora da empresa, usa. Dentro da empresa, cuidado, porque talvez você vai perceber na instituição de ensino que você for, talvez, ou outros lugares, que tem sistemas internos e você vai acessar, talvez não vai funcionar, tá? Agora, no geral... tá viajando, se essa não, o ideal é uma VPN, mas se não, você não tem uma VPN, não quer gastar com uma VPN e tal, então usa o DNS over HTTPS que é interessante. Eu diria, agora para terminar de verdade, como a, o tratamento... Como de verdade? Eu de verdade tenho minha parte. É que ora, eu me lembrei... Tá, minha parte lembrei... foi falsa, Diniz? Não, a, do meu lado. É não. Que essa atividade de recolhimento de informações sobre o DNS, ela é uma atividade de tratamento de dados pessoais e, portanto, a partir de agora, nós deveremos esperar dos nossos provedores de conexão informações claras aí sobre o uso e como eles tratam as informações relacionadas à pesquisa de DNS. Eu tô sendo ultra, né, ingênuo aqui, mas eu acho que adequadamente, no cenário perfeito, a gente deveria esperar isso deles nos próximos meses. Ok? Perfeito. Ok. Bem, então, esperamos que todos tenham gostado do episódio, agradecemos aqui ficaram até aqui conosco e nos encontramos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima. O podcast Segurança Legal é feito com o apoio dos seguintes ouvintes: Insiders, Bruno Salgado, Christian Franzen, Ederson Nunes, Elias Nunes Júnior, Flávia Domingues, Guilherme Carvalho, Guilherme Donato, os colaboradores Edson Germano, Jean Vaguetismo, José Nascimento, Leonardo Leite, Márcio Uehara e os participantes Antônio Maurício Júnior, Andrew Sandrini Vaz, Daniel Teixeira Bezerra, Edilson da Silva Júnior, Israel Xavier dos Passos, José Eduardo de Souza Pimentel, Lauro Ítalo, Marcelo Fernandes, Matheus Wolff, Miguel Reis, além dos outros insiders, colaboradores e participantes nominados no nosso site.